Lição 15. Certo dia, entrou na loja um casal com 3 filhos. Duda, o mais velho, ficou maravilhado ao observar aquele belo peixinho vermelho que nadava de um lado para o outro no aquário. Os pais, notando seu interesse, compraram-no e deram de presente ao filho. Chegando ao novo lar, Vermelho notou uma criatura com cara de bonzinho, igual ao que tinha lá na loja. De vez em quando, ele se mexia, abria os olhos, espreguiçava-se e voltava a enrolar-se. Agora, mais despreocupado, o peixinho continuava nadando de um lado para o outro em seu pequeno cativeiro. Certo dia, Vermelho escutou seus novos donos chamarem carinhosamente aquela estranha criatura de "meu gatinho". Então pensou: "Ah, então esse é o famoso senhor gato, o perigoso devorador de peixes". O gato, por sua vez, andava impaciente, não via a hora de ficar a sós com o novo morador da casa. Para não levantar suspeitas, fingia nem notar a sua presença. Duda estava muito contente com os seus 2 bichos de estimação, uma vez que o gato e o peixinho viviam em harmonia. As viagens de Marco Polo. Você já ouviu falar de Marco Polo? Ele foi um viajante que nasceu em Veneza, na Itália, provavelmente em 1254. Marco Polo fazia parte de uma família de mercadores que viajavam pelo mundo para comprar produtos. Em 1271, o jovem veneziano realizou seu sonho. Partiu com seu pai e o seu tio para o Oriente. Marco Polo viajou durante 24 anos por vários lugares, localizados entre a Europa e a Ásia. Passou por desertos, altas montanhas e muitas cidades, conhecendo pessoas, hábitos e culturas diferentes. Ao longo do percurso, ele observava e registrava o que via. Na China, Marco Polo conheceu o sorvete e o macarrão. Depois, levou a receita desses alimentos para a Itália. O caldo de pedra. Um frade andava no peditório. Em determinada altura, cheio de fome, chegou à porta de um lavrador e aí nada lhe quiseram dar. E ele disse aos da casa: "Vou ver se faço um caldinho de pedra". Apanhou uma pedra do chão, sacudiu-lhe a terra e pôs-se a olhar para ela a ver se era boa para fazer um caldo. A gente da casa pôs-se a rir do frade e da sua lembrança. Perguntou o viandante: "Então nunca comeram caldo de pedra? Só lhes digo que é uma coisa muito boa". Responderam-lhe: "Sempre queremos ver isso". Foi o que o frade quis ouvir. Depois de ter lavado a pedra, falou assim: "Se me emprestassem aí uma panelinha..." Deram-lhe uma panela de barro. Ele encheu-a de água e meteu a pedra dentro. "Agora, se me deixassem estar a panelinha aí ao pé das brasas..." Deixaram. Assim que a panela começou a chiar, disse ele: "Com um bocadinho de unto é que o caldo ficava um primor". Foram-lhe buscar um pedaço de unto. Ferveu, ferveu, e a gente da casa, pasmada do que via. Provando o caldo, exclamou o frade: "Está um bocadinho insosso. Bem precisava de uma pedrinha de sal". Também lhe deram o sal. Temperou, provou e... "Agora é que uns olhinhos de couve caíam bem aqui. Até os anjos comeriam". A dona da casa foi à horta e trouxe-lhe 2 couves tenras. O frade limpou-as, ripou-as com os dedos, deitando as folhas na panela. Quando os olhos já estavam cozidos, comentou o frade: "Ai, o niquinho de chouriço é que lhe dava graça". Trouxeram-lhe um pedaço de chouriço e ele deitou-o na panela. E enquanto tudo aquilo cozia, tirou o pão do alforje e arranjou-se para comer com vagar. O caldo cheirava que era um regalo. Comeu e lambeu o beiço. Depois, despejada a panela, ficou a pedra no fundo. A gente da casa, que estava com os olhos no frade, perguntou-lhe: — Oh, irmão, então a pedra? Respondeu-lhes o frade: — A pedra? Lavo-a e levo-a comigo para outra vez. E assim comeu o frade em casa de quem nada lhe queria dar.